Pai e Filho, tem pra você. Olha só, degradê, sufista, Chanel, social e fazemos barba e cavanhaque na rua São Francisco de Assis, na esquina em frente à Serralharia do Largato, com a organização do nosso amigo Emerson e Juca. Tem Salão do Juca, Pai e Filho. Pai e Filho. Sua companhia. 7:04. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Bodega. Bodega. Bodega. Do Maguila. Ô Maguila! Ô Maguila! O programa mais desgraçado do seu rádio. Do seu rádio. Boneca do Maguila! Na apresentação dele, Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos à edição de número 200 da Bodega do Maguila. Calma, calma, não priemos cânico. Não são essas as novas vinhetas que eu prometi pra vocês. Essa aí que eu acabei de botar é a do nosso primeiríssimo programa, lá no fatídico 8 de fevereiro de 2019, né? Pra gente relembrar aqui, já que o nosso programa é um programa de data cheia, né? A gente tem que relembrar, trazer alguns momentos do que foi o nosso programa. E hoje também tem muita coisa especial pra você, além, claro, do que você já tá acostumado. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila. E hoje, como eu disse, o nosso programa é especial, porque nós temos anúncios para fazer. Coisas boas, digo a vocês logo, marcando a nova fase aqui do nosso programa. Vou finalmente sanar a dúvida de meia dúzia de pessoas que nos ouvem aí afora do porquê que este programa se chama Bodega do Maguila. Vamos também relembrar as primeiras músicas que a gente tocou aqui, vai ter os pedidos do povo, vai ter mensagem e também a sua participação pelo Bodega Zap mais tietado deste Brasilzão de modelo, Mr. Eibam, você que é a nossa voz padrão, desde o programa número 48, papoca aí nosso número pro pessoal participar, por favor. DDD 89 99992 7022. Valeuzaço, meu querido, uma honra sempre ter a sua voz abrilhantando aqui o nosso projeto. A locução, roteiro, seleção musical são meus e Ian José Silva, com os trabalhos técnicos do glorioso de Assis Ferreira, direto da Central Verona de Comunicação em Teresina, Paiauai. E sem mais salamaleques, vamos à mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia, com Ian José Silva. Quando eu tinha 7 anos de idade, o meu pai me deu algumas notas de dinheiro antigas que pertenciam ao avô dele. Ele tinha salvo elas de um ato de desespero. Lá no início da década de 90, na época do Plano Collor, como o cruzado, o cruzeiro já não valiam mais poisíssima nenhuma, meu bisavô, ele mandou queimar um baú cheio de notas e moedas sem valor. Algumas delas, meu pai conseguiu salvar, ainda que com pequenos buracos, assim, pequenas rasuras causadas pelo fogo. E dentre elas, estava uma nota de 200 cruzeiros de 1990. E sempre me chamou a atenção essa nota, porque nela estava a figura da República, que hoje estampa todas as notas de real. Tudo bem que hoje em dia tá difícil ver nota de papel físico, né, por conta do Pix e tal, mas já que esse é o programa número 200, né, a nota de 200 cruzeiros também me veio à lembrança. E, tipo, dá para traçar um paralelo entre essas notas e a ação do tempo. Por quê? Da mesma forma que o dinheiro de hoje, ele faz referência à mesma imagem de uma cédula de 35 anos atrás, tudo que nós fazemos ou consumimos hoje tem uma certa pegada do passado, né? E é essa pegada que a gente tenta resgatar aqui na nossa Bodega Velha de Guerra, seja pelas músicas, pelos comentários, pelas imitações, que quase ninguém dá a mínima, mas a gente sabe que tá no rumo certo, né? E que, no que depender, deixa que vos fala, mesmo com gripe, vocês estão vendo aqui, eu tô, o bichinho do Han-Han me atacando, mas se depender de mim, ainda vai ter muita lenha pra queimar. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila. Muito Muito bem, começando a nossa bodega especial. Muitíssimo obrigado a você que está nos acompanhando. Quero você participando comigo. Nosso bodega zap de novo, Mr. Abraham. Papoca pro povo, por favor. DDD 89, completa. 999927022. Exatamente, mande mensagem para este número que a gente fala aqui no ar. Se for pro WhatsApp da sua rádio, a mensagem não chega para mim. Eu não tenho como colocar você no ar, ora mais. Somente mensagens e áudios até 30 segundos, tá certo? Então vamos começar aqui relembrando algumas das primeiras músicas que a gente tocou aqui no nosso programa, na época que a gente nem distribuía pras rádios, era uma coisa que eu gravava no quintal de casa, vou explicar isso com mais detalhes ainda hoje, mas enfim, vou trazer Calango Aceso e O Namoro na Internet, depois Celso Portioli. Lembro que Celso Portioli gravou um CD, muito pouca gente sabe, mas Celso Portioli, na época dos anos 90, que ele participava das pegadinhas do Silvio Santos, ele gravou o grande CD Tempo de Alegria, e ele canta pra gente Domingo Feliz, regravação do Ângelo Máximo. E depois, Alberto Kelly, A Maga e a Gorda. A Maga é minha, a Gorda é tua. Ih, meu Deus do céu. Então essas três carimbadas, começando a nossa sequência especial, nessa bodega especial, com você, o ouvinte mais especial do mundo. Aumenta o volume e já que eu volto com você. Bodega Tomaguila, só se fala em outra coisa. Comprei um notebook pra todo mundo notar. Na marra do meu cinto pendurei um celular. Entrei na internet para o mundo conhecer. Estou ficando louco de tanta coisa saber. Vejam vocês o namoro na internet. Eu mexo aqui lá do outro lado, mexo. É mais seguro, não se usa camisinha. Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha. É mais seguro, não se usa camisinha. Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha. Anote aí! www.calangoacesso.com. Muito forró! É tão gostoso, olha a cara, eu nem te conto. É ponto barra zero, zero barra ponto ponto. Arroba quiligrama com mais W, eu nem sei quanto. Me deixou quase maluco, larguei o chifre no bruto. Pego mais 14 pontos. Vejam vocês o namoro na internet. Eu mexo aqui lá do outro lado, mexe. É mais seguro, não se usa camisinha. Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha. É mais seguro, não se usa camisinha. Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha. Vou pro Egito pra montar o meu harém. Todo equipado, só mulher vem mais de 100. Vou pro Egito pra montar o meu harém. É tão gostoso, olha caro, nem te conto. É ponto barra zero, zero barra ponto ponto. Arroba quiligrama com mais abro, nem sei quanto. Me deixou quase maluco, larguei o chifre no bruto. Pegou mais 14 pontos. Vejam vocês o namoro na internet. Eu mexo aqui lá do outro lado, mexe. É mais seguro, não se usa camisinha. Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha. É mais seguro, não se usa camisinha. Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha. Só mulher vem mais de 100. Vou pro Egito pra montar o meu harém. Todo equipado, só mulher vem mais de 100. Vou pro Egito pra montar o meu harém. Vejam vocês o namoro na internet. Eu mexo aqui lá do outro lado, mexe. É mais seguro, não se usa camisinha. Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha. É mais seguro, não se usa camisinha. Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha. É mais seguro, não se usa camisinha. Nem eu mexo na dela, nem ela mexe. As músicas que ninguém tem coragem de tocar. A bodega toca. nosso sonho de amor vai durar. Pois pra sempre eu vou lhe adorar. Yeah, yeah, yeah, que dia feliz. Ah, ah, ah, hoje é meu dia. Eu vou ver, ver, ver o seu amor. Para ser, ser, ser feliz ao seu lado. Oh, oh, ah, ah, que dia feliz. A maga é minha, toda é tua. A Roberto Kelly, a Maga e a Gorda. Abraço Siqueira Júnior, ele que ressuscitou esta música aí das catacumbas, das rádios de todo o Brasil. Muito bem. É a nossa Bodega do Maguila hoje, número 200. Nossa edição especial, 6 anos de história. É, rapaz. Tem algumas rádios que a gente chegou um pouquinho mais cedo, né? Já estamos chegando aqui com o pé na porta. Às vezes o pessoal nem sabe que a gente já tem esse tanto de trajetória, né? Nem eu mesmo me atentei. Eu queria fazer uma coisa mais especial, mas só de estar aqui com você já é especial o suficiente, tá bom? Então, deixa eu dizer o seguinte, eu quero que você participe do nosso programa pelo 89-999-92-7022. De novo, Mr. Abraham. DDD 89-999-92-7022. Maravilha, hoje não vai ter quadro, até porque eu não consigo fazer voz nenhuma além da minha própria, mas vamos aproveitar logo para preencher o tempo. Vamos de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Bicho, eu quero aproveitar esse espaço maior aqui da Hora dos Abraços pra, claro, fazer referência aqui às mais de 250 rádios que transmitem, que tiveram a coragem de transmitir o nosso programa nesses 6 anos de trajetória. Desde 2021 que a gente distribui a bodega, né, pra todo o Brasil e todo mundo aí via internet. E quero agradecer aqui aos diretores das rádios, aos coordenadores, às coordenadoras também, porque tem muita mulher aí que comanda o rádio, pouca gente se atenta, mas as mulheres mandam comando no rádio, tanto como audiência como direção também. E, bicho, a primeira rádio que a gente teve como parceira, praticamente, foi uma mulher na direção, nossa amiguinha Ju Ginger, pessoal da Shockwave Radio, né, o projeto que hoje tá em ato, mas que foi fundamental, e eu sempre ressalto isso, na criação do nosso programa, na formatação do nosso programa pro rádio. Também o pessoal da Rádio Metrol, meu irmãozinho Ronald Luz, que me abriu as portas, né, pra gente se encontrar nesse veículo de comunicação, de eu poder me aprimorar, fazer cursos e tal, entrar de cabeça na área mesmo. E as rádios de prefixo mesmo, que a gente diz, que são as FMs, as comunitárias, as web rádios que transmitiram e transmitem a nossa Bodega Velha de Guerra. E eu quero fazer referência aqui especialmente ao meu irmãozinho Ricardo Franklin, lá do Rio de Janeiro, da comunidade da Rocinha, São Cristóvão. Ele que tem a Novas Ondas FM 99,5. A gente chegou lá arrendando espaço, só que ele gostou tanto do programa que disse: não, pega aqui, o horário é de vocês. Tá certo? E obrigado, Ricardo, viu? Você não sabe o quanto você me ajudou nesse projeto aqui, tá certo? Obrigadão sempre, meu amigo. Um abraço também ao glorioso Neto Nascimento, lá de Aracati, Ceará, da TV Aracati, que foi quem ajudou a gente a entrar também nas web TVs, a transformar o nosso programa em uma atração semanal, né? Nosso irmãozinho Alex Fernandes, de Arari, Maranhão, do tempo da Sensação Hits. Lembra da Sensação Hits, Lequinho? Tu tinha web rádio, e aí a gente colocou lá a bodega também pra transmitir. A nossa primeira comunitária, que foi a Pitombeiras FM 98,7, de Senador Sá, Ceará. Meu patrão é o Tom Lucas Sampaio, que fez aí o meio de campo pra gente. Meu irmãozinho Cleiton Costa, lá de Natal, Rio Grande do Norte, da WRB, que me abriu as portas também pra plataforma Vox HD, pra Natal Host. Hoje a gente tá, metade das nossas rádios que a gente tem hoje é graças a você, viu, Cleiton? Você também tem mérito aqui na nossa história. Então um abraço pra você. Meu patrão Valdinei Souza, galera de Salvador, Bahia, da Rádio Nova Onda Web, Rádio Máxima de Goiânia, Gabriel Fraga, meu irmãozinho, aquele abraço. E agora, eu vou de intervalo, tá? Na volta, eu tenho anúncios pra fazer, coisas boas. Hoje vai ser só falando e muita música também, então já vai separando seu pedido. Tem pedidos do povo que estão chegando aqui, mais abraços, muito mais coisa aqui na nossa Bodega do Maguila, especial número 200. Pra matar a saudade, bora com as vinhetas de intervalo antigas. Essas vinhetas de intervalo antigas são uma porcaria, mas vamos lá. Vamos matar a saudade? Vai, papoca, daqui a pouco eu volto. Estamos apresentando Bodega do Maguila. Ó, eu quero dizer o seguinte, Mr. Abraham, obrigado por você ter gravado as vinhetas pra gente, viu? Porque ô, vinheta véia feia. Vai, intervalo, daqui a pouco eu volto. Voltamos a apresentar Bodega do Maguila. Muito bem, de volta aqui na nossa Bodega do Maguila especial, programa de número 200. Sim, o tempo passa rápido, né? Aquela velha piada dos escorregadores. Como os anos passam rápido, que beleza. E hoje não tem quadro, tá? Nosso programa é totalmente fora do roteiro. E eu quero aproveitar, antes da gente papocar os pedidos dos ouvintes no ar, pra avisar vocês um negócio, coisa muito boa. Nos últimos programas, vocês têm percebido que quando eu vou anunciar as novas rádios parceiras, agora eu coloco umas vinhetinhas cantadas, você percebeu? Bodega Sá! Exatamente. Essa daí mesmo. Porque nós finalmente, com a ajuda, eu quero ressaltar aqui, com a ajuda dos nossos amigos da Natal Host, meu patrão Cleiton Costa, e da Conexão Rádios Neto, meu patrão Neto Nascimento, conseguimos transformar a Rede Bodega Sati em um projeto de verdade. Olha que maravilha. Salva de palmas, aplauso lasca. Sensacional, Brasil. Porque eu sei que é doloroso você ter que esperar o fim de semana pra poder escutar este que vos fala, né? Eu sei que vocês sentem saudade de mim. Não venham dizer que não, porque eu sei que vocês sentem, tá? Então, agora, você que for no Rádios Net e pesquisar por Bodega Sati, você vai encontrar uma web rádio com as reprises dos nossos programas antigos. Olha que maravilha, né? E no final de semana, é Bodega do Maguila inédita de hora em hora. É o mesmo programa em loop, tá? Pra você ouvir até enjoar. Tudo formatadinho, bonitinho mesmo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então pesquisa agora, você que tem o aplicativo Rádios Net instalado no seu celular. Vá lá e pesquise. Bodega Sati. Bodega Sati, bodega com U de uva. A nossa rádio é a do ícone amarelo, que tem o meu personagem, o Maguilinha, lá segurando o radinho e fazendo um joinha com a mão, tá certo? Mas não é por conta disso que você vai deixar de ouvir o nosso programa na sua rádio favorita, tá bom? Quando você sentir saudade assim no meio de semana, tiver meio borocochô assim, sem nada pra fazer, sem nada pra se animar, liga lá na Bodega Sati, me escute, que eu tenho certeza que pelo menos um arzinho pelo nariz você vai soltar, tá certo? Vá lá, favorite já no Rádios Net, Rede Bodega Sati, tá? E no nosso site também, bodegadomaguila.com.br, tem lá o link pra você escutar 24 horas. Mais uma vez agradecendo aqui aos nossos amigos da Natal Host, meu patrão Cleiton Costa, que dá todo o suporte técnico pra gente colocar o nosso programa nessa plataforma, e também ao Neto Nascimento, da Conexão Rádios Neto, que nos cedeu aí toda a infraestrutura do streaming, tranquilo? E eu falei nos últimos programas também do Petisco Diário. O Petisco Diário, ele é um livro digital. Nesse livro, você vai ter todas as 200 mensagens do dia que eu narrei aqui na Bodega do Maguila desde 2019 até agora, em formato escrito, tá? Tudo bonitinho, PDF, você lê no seu celular, em vez de você ficar lendo esses livros aí de dark romance, né? Que eu sei que tem muitas senhorinhas aí que ouvem o nosso programa que leem este tipo de coisa, leia algo construtivo, leia algo que vai mudar o seu dia. O livro digital Petisco Diário está em fase de conclusão, em breve a gente vai jogar aí no Hotmart e na Amazon, tá? Um precinho módico, R$6 somente. Vai estar lá disponível para você comprar, baixar no seu celular e ler aonde você quiser, tá certo? R$6 somente. Tá mais barato até do que o livro do Eli Correia, para você ter ideia, tranquilo? Então, quando tiver tudo ok, a gente divulga aqui no nosso programa e você pode comprar, você pode ser o feliz proprietário do livro Petisco Diário, as 200 mensagens do dia já lidas aqui na Bodega do Maguila, para deixar o seu dia um pouco mais animado, tá certo? Muito bem, jabá feito, já falei demais, bora então colocar os áudios dos ouvintes no ar, porque tem muita gente participando. A nossa ouvinte Cícera, direto de Matriz do Camaragibe, em Alagoas, ela que sempre participa do nosso programa toda semana, faz questão de participar, às vezes ela reclama quando eu esqueço de colocar o áudio dela no ar, e eu entendo, né, bicho, porque às vezes a gente se atrapalha aqui, o WhatsApp nos atrapalha, a gente perde uma, duas mensagens e não tem como a gente colocar de imediato no ar, né, até porque em muitas rádios nosso programa vai ao ar gravado, então não tem como a gente colocar no momento que a pessoa manda a mensagem, né? Queria eu, mas cada rádio transmite a bodega no seu horário, aí fica um pouquinho difícil, mas eu vou colocar agora o áudio da Cícera no ar, tá certo? Vamos separar aqui, tudo bonitinho. Cadê Cícera? Ah, tá aqui, fala! Maguila, bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maguila, eu quero a música de Guilherme Arantes, Planeta Água. Ofereço para todos os ouvintes da Camaragibe FM 87.9. Ofereço para você também, Maguila. Deus abençoe o seu programa. Amém. Sou eu, a Cícera da Rua Belém Brasília, direto de Matriz do Camaragibe, Alagoas. Um ótimo final de semana abençoado para todos. Amém, minha querida. Você faz parte dessa história. Muitíssimo obrigado. Seu pedido é uma ordem e vai estar na próxima sequência. Vou atender também a nossa ouvinte, Márcia, lá de Paraipaba, Ceará. Fala, Márcia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maguila, aqui é a sua amiga Márcia de Paraipaba. Opa! É, eu gostaria de ouvir Chico César, Onde Estará o Meu Amor. Gostaria de oferecer para todos ali em Pentecoste, na Ombreira. Fiquei firmando na Santa Luzia, professora Anieta. Tia Anieta, todos ali de Santa Inês e para todos aqui em Paraipapa, meus irmãos. E assim, vamos ouvir? Chico César, Onde Estará o Meu Amor? E pra você também, meu amigo, um ótimo fim de semana pra você e todos os seus ouvintes. Valeu, minha querida, você também é parte da nossa história. Rapaz, o povo hoje tá só pedindo MPB. Daqui a pouco eu vou transformar isso aqui na FM Nacional. Muito bem, manda um abraço aqui também ao nosso irmãozinho Super G, lá em Poção, Pernambuco. Ouve a gente pela Vale do Acaí FM. Tá mandando um abraço pra equipe Trilheiros da Nascente, Divisão Caça Trilha, e ao nosso amigo Herculano, coordenador aí da Rádio Vale do Acaí FM. Mandou foto aqui da família, oh, coisa bonita, rapaz. Família que ouve a Bodega do Maguila unida. É, o que que acontece que ela fica? Continua unida, só que passa uma hora lesada da cabeça. Enfim, bora então. É, atendi também aqui o pedido dele. Hoje eu tô todo perdido, bicho. Eu não sei se é a gripe, não sei se é a falta de roteiro. Bora então aqui também com o pedido dele, rapaz. Posso esquecer, não. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. Eita, Adilson, pediu música da Márcia Ferreira, Cravo e Canela. Então vamos nós, né? Agora que o nosso tempo já tá estourado, já falei demais, tô falando muita besteira, bicho. Hoje eu tô perdidaço, mas hoje também a data merece, né? A gente merece sair um pouco da rotina. Programa número 200 não é todo dia que a gente faz, que a gente completa 200 programas no ar. É sensacional, Brasil! Então, vai essas três na sequência. Márcio Ferreira, Guilherme Arantes e Chico César, aqui na nossa bodega Véu de Guerra. E você também pode participar, viu? DDD 89-999-92-7022. Já que eu volto! Eu quero sentir o teu gosto em mim. Esse gosto de cravo e canela, sim. Esse gosto que adoça meu coração, misturando sonho, fogo e paixão. Eu quero sentir o teu gosto em mim. Esse gosto de cravo e canela, sim. Esse gosto que adoça meu coração, misturando sonho, fogo e paixão. No balanço me deixa enlouquecer. Nesse abraço você me leva e traz. Eu me entrego e deixo acontecer tudo, tudo que você me faz. No balanço me deixa enlouquecer. Nesse abraço você me leva e traz. Eu quero sentir o teu gosto em mim. Esse gosto de cravo e canela, sim. Esse gosto que adoça meu coração, misturando sonho, fogo e paixão. No balanço me deixa enlouquecer. Nesse abraço você me leva e traz. Eu me entrego e deixo acontecer enlouquecer. Esse abraço você me leva e traz. Eu me entrego e deixo acontecer tudo, tudo que você me faz. Eu quero sentir o teu gosto em mim. Esse gosto de cravo e canela, sim. Esse gosto que adoça meu coração, Você está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Água que nasce abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascadas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lábios. D'água é misteriosa canção, água que o sol evapora, pro céu vai embora, virá nuvem se algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Da chuva, tão triste são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra. Como esta noite findará e o sol então rebrilhará, estou pensando em você. Onde estará o meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Onde estará o meu amor? Se a voz da noite responder, onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós, sós. Se a voz da noite silenciar, raio de sol vai me levar, raio de sol vai lhe trazer. Onde estará o meu amor? Voz da noite responder, onde estou eu, onde está você? Que estamos cá dentro de nós, sós. a noite silenciar. Raio de sol vai me levar. Raio de sol vai me trazer. Onde estará o meu amor? Chico César, onde estará meu amor? Pedido da Márcia, lá de Paraipaba, Ceará. Muito bem, meus amigos, agora eu vou de intervalo. É o tempo da gente ter um encontro com o ministro Barroso. Na volta, o que, que eu vou fazer? Eu vou comentar aqui pra vocês, né? Porque tem gente que já chegou muito depois de eu ter explicado isso da primeira vez e não sabe por que, que a Bodega do Maguila se chama Bodega do Maguila e por que, que eu tenho esse apelido de Maguila, tá? Foi um apelido autoimposto. Eu vou já explicar a vocês o porquê disso. Vou mandar mais abraços também. Vou tocar mais música. Tem muito mais coisa aqui até o fim do programa. Então nem invente de mudar de estação, tá? Eu sei que hoje eu tô um pouco mais chato do que de costume, mas aguarde porque tem muita coisa boa até o fim do programa, tá certo? 2 minutos contatos cronometrados e já que eu volto com você. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. O pior programa do rádio está de volta. Bodega do Maguila. E estamos de volta aqui pela minha, pela sua, pela nossa Bodega do Maguila para 26 estados, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica, ligados pela gente na rede Bodega Sat. Muito bem, meus amigos, agora eu vou de mais abraços, né? Mais abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Você que ainda não nos segue no Instagram e está perdendo tempo, siga lá, arroba Bodega do Maguila, Bodega com U de uva. Mandar um abraço aqui aos nossos amigos de Teresina, Piauí. Sim, da FM Verona 87,9, toda a Zona Sul de Teresina. Nosso ouvinte Anne Camille, no bairro da Redenção. Meu patrão Bruno Jacob, operador aí de sonoplastia lá da TV Cidade Verde, SBT, Pablo César, JP Hortolã, também Gabriel Lins, o Gatuno, lá em Cabedelo, a Cidade do Cabelo, no estado da Paraíba, Fenoronha, em Guarapuava, Paraná, Marcelo de Farias, meu irmãozinho TV Maressol, também foi um grande incentivador nosso, acredite ou não, ele foi. Enfim, se eu ficar mandando abraço aqui, vai demorar uma eternidade, tá? Eu ainda tenho mais áudios aqui por colocar no ar, então vamos ver aqui, porque tem o nosso amigo Daniel, lá de Horizonte, Ceará, participando aqui do nosso programa. Fala, Daniel. Fala, meu amigo Ivan José. Ian, rapaz. Bodega do Maguila, que é o Daniel Silva, da cidade de Horizonte, no Ceará. Mas sou seu conterrâneo aí do Piauí. Muito bem. Abraço pra todos da rádio Horizonte FM 104,9, a rádio do coração. Aquele abraço. Transmitindo aí a Bodega do Maguila. Bom dia, não, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso diretor Aaron Mendes, aqui da Horizonte FM 104,9, toca uma daquelas aí, Maguila, daquelas lá, cuida. Cuida, cuida, já vou separar aqui duas, especialmente na próxima sequência, valeu, meu querido, seu pedido é uma ordem. Eu vou atender aqui também o nosso amigo J. Freitas, lá de Monte Sião, Minas Gerais, fala. Alô, Maguila, alô, ouvintes, lá aqui da Rede Bodega Sat. Aqui é J. Freitas, diretor-geral da Vale do Sol FM 98,7. Muito bem. Nós estamos aqui ligadinho aí no programa e ouvindo também o Bodega do Maguila, pela Vara 98 FM. Um forte abraço a todos e um excelente final de semana. Valeu, meu querido. Obrigado a você. Obrigado a todos que nos acompanham pela Rede União de Rádios, né? Vale do Sol FM, Rádio Chaparipe Sertão, lá de Trindade, em Pernambuco. Meu patrão, Juca Sá. Todo mundo que nos ouve nas AMs, FMs, comunitárias, internet, difusora de poste. Porque se a gente tá aqui hoje, é graças a vocês e é graças a uma pequena iniciativa que aconteceu lá no ano de 2015. É hora da gente revirar o baú e falar pra vocês como que esta bagaça surgiu. Porque em 2015, eu não sei se vocês lembram, tinha um joguinho na TIM, nos celulares da TIM, chamado Rei do MMA. E aí, o Rei do MMA funcionava assim: você tinha 100 pontos para dividir entre ataque, defesa e inteligência, e trocar mensagens com outros usuários do jogo. Eu aproveitava, era a sala de bate-papo. Porque numa época em que nem todo mundo tinha ainda acesso à internet, na minha cidade, internet de qualidade banda larga mesmo só veio a ter de uns 6 anos pra cá, então muita gente ainda usava o celular, o lanterninha, o SMS pra se comunicar. E aí, como o jogo era de lutadores e todos os outros nomes de lutadores, Anderson Silva, Minotauro, Minotouro, John Cena, já estavam sendo utilizados, eu peguei e de zoeira coloquei, não, vou botar aqui Maguila, porque é uma figura tão carismática, né, gravou CD de samba, foi comentarista de jornal, né, infelizmente ele já não está mais aqui entre nós, mas a sua memória segue aí sendo vangloriada, né, pelos feitos que ele realizou dentro e fora dos rings. E acabou que todo mundo dentro do jogo começou a me elogiar pelo apelido. Oh, cara, que massa, Maguila, cara, parabéns aí por ter colocado o nome, que nome legal e não sei o que. E aí eu fiquei assim com a cabeça lá nas nuvens, né, eu me senti o tal, olha que beleza. Até que um dia, meus pais confiscaram meu celular porque de tanta mensagem que tava chegando pra mim, tava interferindo no sinal da parabólica. Ficava só aquele... Era chato, né? Quem tinha parabólica em casa vai se lembrar desse barulho muito específico. E aí, muito tempo depois, quando eu já vim ter outro celular e alguns amigos se juntaram pra gravar um podcast, me veio a ideia de fazer um spin-off desse podcast, mas com as músicas que eu gostava de ouvir, né? Que é o quê? É o brega, é o Jovem Guarda, é o forró, é o sertanejo, é o pagode. E, inicialmente, o programa se chamaria Desgraça da Tarde. Não prestou. Não ia ser vendável, né? E se eu fosse colocar o meu apelido da época de escola, que era Tolete, né? Vocês imaginam por quê? Por conta da cor? Eu me zangava, mas eu devolvia na mesma moeda, né? Então, se eu fosse colocar a Bodega do Tolete, não ia prestar. Então, eu ressuscitei este apelido lá do joguinho de 2015 e virou Bodega do Maguila. E, tipo, ninguém me chamava de Maguila. Ninguém que conhecia me chamava de Maguila. Muito tempo depois, foi que uma pessoa foi lá em casa comprar a cartela de bingo, que eu vendia cartela de bingo, e chegou lá perguntando, "Ei, aqui é a casa do Maguila, é?" Aí, ninguém sabia responder, depois foi que eu vi, ei, aqui mesmo, você quer quantas cartelas? Foi aí que eu soube que realmente o negócio pegou, o negócio engrenou e eu tinha que investir nisso. Em 2021, a gente fez parceria com a TV Aracati, né, surgiu de uma brincadeira entre eu e alguns amigos, da gente, era um desafio, ó, vai lá ver se o cara quer transmitir teu programa, e não é que o Neto aceitou? Aceitou esta maluquice, a gente profissionalizou a bodega, né? Transformamos em um programa semanal, formatado bonitinho. Eu fiz o curso técnico de rádio e TV na Escola com Rádio do Brasil. Sou extremamente grato ao professor Iraildo Mota por todo o apoio que ele me deu enquanto aluno e agora também enquanto funcionário, porque eu trabalho lá na Escola com Rádio também, formando profissionais, formando comunicadores para o rádio, para a TV, para a internet. E no último ano, 2024, eu meti o louco, saí de uma cidade que eu morava há uns 18 anos, que era Fronteiras, no interior do Piauí, vim para a capital do meu estado, trabalhar mesmo, viver de comunicação, e consegui aqui na capital uma grande parceria que foi, que é a FM Verona 87,9, uma rádio com uma história tão bonita, né, comunitária raiz, que finalmente conseguiu aí, depois de mais de 20 anos, a legalização, tem estúdios profissionais, eu estou aqui falando deles, inclusive, meu irmãozinho de Assis Ferreira, o Carlos Silva, toda a equipe aqui da rádio, eu sou extremamente grato por me aceitarem vir aqui, poder usar o espaço para gravar meus programas, divulgar minhas paródias, meus projetos, né? Então, eu sei que eu me estendi muito, mas só para vocês entenderem que é assim, a gente começa pequeno e vai evoluindo aos poucos, né? E breve vocês vão ver novas vinhetas, novos quadros, novas ideias aqui na nossa Bodega Velha de Guerra, mas sempre com a mesma vontade de fazer o melhor que se puder, independente se eu tô bom, se eu tô gripado, se eu tô gritando, se eu tô rindo a garganta, o importante é estar aqui com vocês todo final de semana na nossa conexão, ainda que remota, de amigo para amigo, de irmão para irmão, através das ondas do rádio, da TV e da internet, tá certo? Bora então, de música, que eu já falei demais, você quer ouvir a música, você não quer me ouvir zoar nada. Então eu separei duas aqui direto da Vitrolinha, Raimundo Soldado, Minha Garota, e depois Carlos Santos, O Remador. Essas duas carimbadas direto da Vitrola, e daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Sai daí não. Minha garota, eu te amo tanto, te adoro e quero bem, outro amor igual a mim. Outra pessoa não tem, eu te amo, eu te adoro, meu triste adeus. Todo mundo se abalou. Te amo, eu te adoro, meu amor. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Mochila. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra ao Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe. Bodega. Remador, remador, apressa esse barco no mar. Eu quero ver meu amor, mora do lado de lá. Remador, remador, apressa esse barco no mar. Eu quero ver meu amor. Esta hora ele está dormindo, cansou de tanto me esperar. A lua no céu está tão linda, vou fazer serenata ao luar. Remador, apressa esse barco no mar. Eu quero ver meu amor, que mora ao lado de lá. Remador, remador, apressa esse barco no mar. Eu quero ver meu amor, que mora do lado de lá. Esta hora ela está dormindo, cansou de tanto me esperar. A lua no céu está tão linda, vou fazer serenata ao luar. Santos e o Remador, mandando aqui um abraço inclusive aos amigos da TV Marajoara, lá de Ananindeua do Pará, emissora do grupo Carlos Santos, o amigo do povo, né, que agora transmite a Geek Dot, sim, canal aí de cultura geek, cultura otaku. Você que gosta de desenhos antigos, gosta de animes, gosta de dorama, vá lá, assista a Geek Dot, GEEKDOT.LIVE, ou então pesquisa na internet, TV Marajoara ao vivo, que toda tarde lá tá passando a Geek Dot pra você acompanhar e se divertir, tá certo? E antes eu toquei Raimundo Saudado, Minha Garota. Hoje o nosso programa foi todo assim meio diferente, né? Semana que vem eu prometo que eu vou voltar um pouquinho mais à nossa normalidade, como você já tá acostumado. Porque como esse é o programa número 200, eu quis fazer um negócio diferentão mesmo, mais dinâmico, tá? Espero que você tenha gostado, mesmo eu não estando aqui em 100% das minhas faculdades mentais e físicas, como vocês estão percebendo aqui, às vezes a voz dá uma falhada, o nariz funga, mas eu quero agradecer mais uma vez todos vocês que estiveram conosco desde o primeiro programa até esse programa número 200, porque se não fosse por vocês, eu não estaria aqui. Muitíssimo obrigado do fundo do coração. Semana que vem eu tô aqui de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, e espero contar com a sua audiência e a sua participação. Antes da gente ir embora, nosso jabá, redes sociais, Instagram e Anjo Zé Silva Locutor, o Instagram do nosso programa @bodegadomaguila, bodega com U de uva, o nosso site bodegadomaguila.com.br, e agora, finalmente, a rede Bodega disponível no Radiosnet para você ouvir 24 horas por dia. Todo fim de semana tem programa inédito de hora em hora, então pesquisa aí no Radiosnet, já deixa favoritado, Rede Bodega Sat. Muito bem. E para encerrar, Eu deixo essa mensagem aqui que é lindíssima, né? Os originais do samba, o grupo do Mussum, antes dos Trapalhões, e essa letra aqui, eu gosto muito dela, né? Porque é uma mensagem muito linda. Tenha fé, pois amanhã um novo dia vai nascer. Novos dias virão, bons, ruins, felizes, tristes, vai depender da forma como a gente encara, tá? E a gente quer encarar a vida com alegria. O mundo é já tão cheio de desgraça que eu quero transformar esse programa aqui realmente num espaço de desafogo, sabe? De você chegar e pelo menos rir um pouco, espairecer, esquecer da vida. Aqui é a nossa bodega, é o nosso ponto de encontro de todo fim de semana, tá certo? E eu espero ver você no próximo programa, no programa 250, 300, 400, 500, 1000, até onde a minha saúde permitir e as faculdades mentais também, tá certo? Se Deus quiser e, claro, o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou me embora. Valeu, galera. Cuidem-se. Nunca tenha medo do seu inimigo. Quando não é você que começa a brigar, tá meio no caso, de cabeça baixa e bem danado. Porém tudo que cai do céu é sagrado. Porém tudo que cai do céu é sagrado. Para que enche vaza, deixa a praia descoberta. Uma onda vai, outra onda vem. Não fique triste que o seu amor pode vir também. Não fique triste que o seu amor pode vir também. Aí então você vai me dizer se eu tenho razão, sim ou não. Pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração. Infeliz no jogo, feliz no amor. Saúde e felicidade pra dar e vender. Se a reza é forte, você vai ver que amanhã um lindo dia vai nascer. E amanhã um lindo dia vai nascer. Pá, pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá. La, la, la, la, la. La, la, la, la. Pá, pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá. La, la, la, la, la. La, la, la, la. Pá, pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá. Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro. Vamos ao intervalo. Câmara Gibe FM 87,9. A rádio do seu jeito. A gente volta já. Fique ligado. Voltamos já. 7:59. Você que tá cansado de trabalhar e seu dinheiro não rende pra nada, então chega de pesquisar preços. Venha pro Comercial Pérez. Aqui você encontra produtos alimentícios, material de higiene, limpeza e muito mais. O endereço da economia é aqui. Entrega rápida e segura em sua casa. Estamos abertos todos os dias, das 7 às 19 horas. E aos domingos e feriados, das 7h40 ao meio-dia. Aceitamos todos os tipos de cartões e Pix. Situado na rua Dona Bretes Pimentel, na antiga rua da Lagoa Seca, número 86, aqui em Matriz de Camaragibe. Fones 0 operadora 82 99306 6077 ou 99343 9730. Comercial Pérez. Organização Júnior Pérez e família. Não chore, chore. A Constronorte do Centro de Matriz de Camaragibe e a Constronorte da L-Centro Norte estão em promoção. Mas vai lá logo, porque a promoção só é enquanto durar o estoque. Vai construir ou reformar, vem para o melhor lugar, tem tudo o que precisa aqui. E para a Constronorte, o melhor é aqui: cimento, telha, brasilite, ferramentas em geral e muito mais. Vem conferir. Vem para as lojas Constronorte, é o melhor lugar. Vem logo para Constronorte, em Matriz e Camaragibe, e na L101, também tem Constronorte pra você.